Deus. Tá. Aonde tu mora? Eu moro na região Jaracandá. Quantos anos tu tem? 8. Ali. De que tu brinca? Eu gosto de brincar de moeda, de boneca, ficar andando sozinha, brincar com a minha irmã, de andar de bicicleta, de brincar de pega-pega, de esconde-esconde. E que mais? Jogo da velha, jogar bola, vôlei. Aonde tu estuda? Eu estudo... Eu estudo em João André Figueira. Cadê? Pergunta agora. Tá assim. Tu brinca com quem? Eu brinco com a minha irmã, com meu irmão, às vezes sozinha. E no colégio com quem tu brinca? Eu brinco com as minhas amigas. E os nomes delas? Alice, Letícia e Gabriela. E a Dani? A Sofia. Tá, e qual mais colegas que tu brinca? Dos outros colegas de menino? Eu gosto de brincar com o João, com o Wagner, com o Lucas. E quem mais? E com o Gabriel? Com o Gabriel também. E quem mais? Só. O nome dos teus irmãos? Alex e Alisson. E a tua irmã? Isabelle. E o teu nome? É Ana Vitória. Sobrenome. E teu sobrenome? Ana Vitória Valencio de Lima. E o sobrenome do teu irmão? É Alisson Henrique de Lima. E o outro? Ele é Alex de Lima. Eu. Qual é o teu sonho? Me diz. O meu sonho sempre tinha ter um skate. E que mais? Também uma Baby Alive, só. Todo mundo só é.